Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Este episódio tem um convidado especial. Já tivemos alguns convidados especiais, mas este é vocalista de uma das bandas mais importantes da música portuguesa, os Heróis do Mar. E a conversa foi tão interessante e alongou-se por tanto tempo que vamos ter dois episódios dedicados a ele. Não vai ser daqui a 15 dias, isto sim é uma coisa inédita no Brandos Costumes. Daqui a uma semana vamos voltar para o resto da entrevista. O episódio 2 é só dedicado aos Heróis do Mar e o próximo episódio é dedicado ao resto da vida dele e ao resto da carreira dele. É um episódio bastante interessante, ele é uma pessoa muito conversadora, é uma pessoa que sabe onde é que está, sabe o que é que está a fazer, e eu acho que vale a pena conhecermos o melhor a história dos Heróis do Mar, sem ser aquelas coisas todas que já sabemos sobre eles, sem ser o amor, sem ser a paixão. Vamos conhecer um pouco mais. Vamos começar pelo princípio, pela onde é que começou a carreira dele. Eu nasci em Macau em 63 e venho de lá 4 anos mais tarde. E como todos os rapazes, eu não me lembro de quase nada dos primeiros 4 anos da minha vida. Isto é uma coisa que eu já descobri, que quase todos os homens partilham desta coisa. As mulheres dizem que se lembram de umas coisas aos 2 e aos 3. Eu fico a olhar para elas e digo, ok, devem ser as mulheres, com certeza, porque os homens não se lembram. Ok, a primeira vez que eu volto em Macau em adulto, porque depois só volto lá porque os meus pais separaram-se, e o meu pai vinha cá, por isso eu nunca ia lá. Quando volto em Macau com os Heróis, volto a Macau e há dois sítios por onde passo que tenho assim, uns déjà vus, assim, tipo, já estive aqui. Mas foi isso. Eu de Macau não me lembro de nada. Eu sou capaz de... Um dia disse à minha mãe, a casa onde nós vivíamos era assim. Via este corredor e aqui era o quarto, não sei o quê, aqui era a cozinha, aqui não sei o quê, não sei o que mais. Sabia a casa toda, mas não me lembro de mais nada. E a visão que eu tinha, de que me levou a explicar a planta da casa, é uma visão parecida com o puto do Shining. Eu lembro-me quando vi o Shining, apanhei um susto, porque basicamente eu andava lá em casa sempre de triciclo. Por isso é aquele POV assim um bocadinho baixo, tipo de... Mas é isso, eu em Macau não me lembro de nada. Se é uma coisa de ouvir música portuguesa ou música chinesa ou música nada, eu não me lembro. A música que me lembro já é em Lisboa. Eram as coisas que se ouvia lá em casa, que havia português, havia... Sinatra também, havia música clássica, havia... E até é engraçado porque eu já várias vezes comentei isso. Da música toda que eu ouço em miúdo, possivelmente o elo de ligação para a música contemporânea é dado exatamente quando eu ouço o Kraftwerk a primeira vez, em que percebo que se calhar o Bach havia ligações entre os trabalhos escravo de um e a pop dos outros. Tenho a sorte, nós temos sempre a sorte de ter alguém mais velho na nossa família que nos começa, que acha que tem de nos mostrar as coisas, como eu já fiz com outras pessoas, que tem de nos mostrar as coisas que andam por aí, ou que já andaram, ou seja o que for. Por acaso, era um primo meu que tinha vindo de Moçambique. Pá, a malta em Moçambique, principalmente em Moçambique, era super avançada no gosto musical. Eu lembro-me desse primo meu, chegou cá, já ouvia o rock progressivo todo alemão e não sei o quê, coisas que nós cá estávamos a começar a ouvir falar. Ele conhecia-os todos, conhecia os discos, não sei o quê. E logicamente foi-me mostrando uma data de coisas que eu algumas gostava, outras que não gostava. Estamos a falar de 75, 76, e eu já começava a ouvir as minhas coisas, não é? Mas acho que é com aquilo que ele me mostra que eu faço, uau, isto é um universo completamente diferente daquilo que eu imagino. E é verdade, tu descobres que és mais de eletrónica? É isso que tu descobres, que és mais de eletrónica? Eu sinto sempre que eu sou mais da eletrónica. Eu sou um tipo da eletrónica que... Sou da eletrónica, eu se calhar, porque o instrumento que eu mais gosto primeiro é sempre o piano, o teclado, os sintetizadores, não sei o quê. Depois começo a pensar, mas não, o que eu gosto mesmo, que eu estou sempre a ouvir na música, é o baixo. Mas, por isso, quer dizer... Não é por mais nada, eu se calhar sempre me fascinou as coisas que continham eletrónica. Da mesma forma que depois, se começar a pensar, eu gosto do nu e cru também, não é? Eu gosto daquele do três acordes e pá, eu acho que os Ramones fizeram grandes músicas, o Xuto, por isso, quer dizer, é assim, acho que o rock tem o seu lugar. Pá, outro dia ouvi a primeira música que saiu do novo disco dos Radiohead, fiquei assim, grande música, grande canção, não é? Coisa tão esquisita, tão sempre em cima de ti, sempre a pensar, bem, grande a pinta, não. Queremos saber é quando é que ele começa a sair à noite e a sentir que faz parte de alguma coisa, não é? Ou que não faço, ou que me sinto completamente deslocado e por isso tu nunca achas que és o único no mundo, mas sentes que não, que mesmo pertencendo a cliques e a grupinhos e conhecendo e sais à noite com os amigos e não sei o quê, eu saí muito cedo. Aos 13 anos já começava a sair de vez em quando, aos 16 começa a sair quase todas as noites. Mas muito rapidamente eu percebi que não me identificava, que não me identificava. Eu acho que isso é tão importante como tu identificares-te. O não identificares-te é tão importante. Porque percebes que gostas de outras coisas que o resto do people se calhar não está a prestar atenção, não sei, mas quer dizer, é assim, eu ia para o 2001, eu era um chato, meu. À quinta-feira estava lá atrás do sofá, mandava vir com o Casemiro, pá, que chatice esta música que tu estás a passar, e o gajo só lhe apetecia era dar-me um estalo no mínimo, mas não me dava por respeito. Acaba por ser mesmo importante esta coisa de nós sentirmos que não estamos integrados, porque na verdade sentimos que ainda estamos à procura de um sítio qualquer onde nos vamos integrar. Esse sítio, logicamente, vem, eu lembro perfeitamente, um dia, acho que foi no concerto da Lina Lovitch, no Dramático de Cascais. Encontro, ainda o concerto não tinha começado, e conheço dois tipos, um mais velho, outro mais novo, um outro da minha idade, o Bruno tem a minha idade, e o Manel já não está connosco, já morreu, que dizem, ah pá, não sei o que, não sei o que mais, aparece em Lisboa, aparece no Jamaica. E há um dia em que eu digo assim, epá, não vou sair na linha, já estou farto desta porcaria, sempre a mesma música, não sei o que, não sei o que mais, e decidi, disse a um amigo meu, hoje vamos ao Jamaica. Ao Jamaica. E fui ao Jamaica, e chego lá, e não sei o que, e começa a tocar uma música qualquer, já não lembro o que é, uma coisa dos Selector, ou o que é, e eu vou disparado para a pista, e na outra direção, do outro lado, vem a correr os dois também para a pista de dançar. Epá, foi super engraçado, combinámos. Na noite seguinte eles iam não sei aonde e descubro, na noite seguinte descubro o Yes, que estava a começar. O Yes, que era um sítio, e ainda hoje em dia acho que foi o melhor sítio que houve em Lisboa, sítio super pequenino, mas absolutamente de tarados, de gente tarada, que gramava, toda a gente gostava de música e toda a gente ia para lá para curtir mesmo. Eu cheguei a ver nos pratos, nos dois pratos, um estava a tocar o Wailers e outro estava a tocar o Kraftwerk, os dois ao mesmo tempo. E o people a dançar. Eu acho que aí tu sentes, ah, afinal há sítios no mundo onde eu me encaixo. E quando tu descobres isso e na tua própria cidade, quer dizer que o mundo está aí à disposição, de certeza que vais encontrar isso em toda a parte. Sim, foi um bocado na noite, porque os heróis estavam em processo de perceberem como é que queriam fazer a banda, já tinham passado por uma possível formação que eram quase de 8 elementos, não sei o quê, mas que não estava a resultar. Eu estou na pista de dança do Tramps e o Paulo Pedro e o Pedro Aires vêm ter comigo e dizem, olha, estamos aqui a preparar. Eu conheci-os, não me dava com eles, mas sabia perfeitamente quem eles eram. Pá, tinha adorado o Corpo Diplomático, porque, por isso eu sabia quem eles eram. Eles disseram, estamos a preparar uma banda nova, não sei o quê, não sei o que mais, estamos a ensaiar neste sítio, queres aparecer lá, quando é que dá jeito? Eu, sei lá, amanhã. E o que é que tu achaste quando eles te convidaram? Pá, não, eu acho que, eu, sabes que eu acho que à noite todos os gatos são pardos. E então, por isso tu não pensas, estou preparado para isto, isto é o que eu quero fazer, isto é o não sei o quê, porque sei lá, uma pessoa diz não sei o quê, não sei o que mais, e tu dizes, ok, vamos lá ver o que é. Não sei o que é que pensei, mas efetivamente fui lá, eles perguntaram-me, conheces? Eu tenho um problema, nunca sei as letras de nada, apesar de gostar de tanta música, parece que nunca sei as letras completas, e às vezes olho para as letras e ainda, pá, este gajo diz tanta coisa nesta letra, eu nem acho que não sei isto tudo. Sei o significado desta canção, mas não tinha reparado nunca que este gajo dizia estas coisas todas. Então, e sabes alguma canção? E eu, pá, Sitting on the Dock of a Bay, do Otis Redding. Foi a primeira coisa que pensei. Eu acho que sei a letra toda. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, I'm wasting time. Nem sei se sei, hoje em dia, mas olha, foi isso, foi o meu ensaio, foi isso. E já pensavas que isto é uma banda, mas não, eu tinha feito umas brincadeiras com esse Bruno, umas coisas eletrónicas para amigos, a mãe dele vivia ali naquela rua que sobe da Praça da Alegria, aquela rua sinuosa que sobe da Praça da Alegria para o Príncipe Real, e na penúltima curva, que é uma curva bastante apertada, nós fizemos uma experiência que foi, estavam amigos, nós convidámos vários amigos, abrimos a janela, os carros a passar davam o tempo, e tínhamos um sintetizador, tínhamos cravado um, estamos a falar de quê? 1980. Tínhamos cravado uma mega elementar caixa rítmica, mas podia ter sido um vieltone, que eu tinha um vieltone só a fazer ritmo, mas o ritmo não era interessante porque nós tínhamos uma data de utensílios de cozinha que serviam de percussão, e eu vocifrava lá em cima daquelas coisas umas coisas, uns disparados, e pronto. E isso foi basicamente o meu grande show-off em público, o meu primeiro grande show-off em público. Apesar que eles se tornaram numa das maiores bandas conhecidas da música popular, os Corpo Diplomático era um bom exemplo de uma banda alternativa da altura. A música tinha sido um pouco sequestrada por aquilo que ali a inteligência, que não tinha vivido os anos 60 e 70 como deve ser, achava que a música pop, popular, devia ser. E por isso tínhamos ficado, estávamos em 1980, ainda com a sensação que a única coisa que podia ser feita era o cantautorismo, não é? Contra o qual eu não tenho nada, mas eu apetecia-me em 1980 viver em 1980, fazer a música que... E se há uma coisa que é quase o tambor do timoneiro dos Heróis do Mar, é nós acharmos sempre que tínhamos de fazer naquele momento a música que nós achávamos que era a música para aquele momento, independentemente de modas ou de aquilo que nós achávamos. E eu acho que isso é super importante, é um ponto de ruptura com o mass media, com aquilo que era a rádio, a televisão, o mídia em geral, e a percepção em Portugal do que a música popular era. Se formos a pensar, a questão é: eles ambicionavam tornar-se uma banda tão grande como se vieram a tornar? Eu acho que tu nunca ambicionas, na verdade. Quer dizer, não há... Agora, recentemente morreu o maior cavalo de trabalho da música no mundo inteiro. O Prince era talvez o workaholic, não é? Ele se calhar até morreu de trabalhar demasiado. Eu outro dia disse isso a um amigo meu que trabalha imenso, e acho que ele ficou assim a olhar para mim, assim, tipo assim, meio estremeceu. Ele estremeceu, aquilo bateu-lhe. Mas eu acho que sim, acho que o Prince no mínimo morreu de trabalhar a mais. Não é que isso exista, mas às vezes há uns momentos em que uma pessoa tem de pensar, calma. Eu acho que nós, no tempo dos heróis, e por isso todos os primeiros pelo menos 10 anos da minha vida como músico profissional, eu de certeza que trabalhei. Então, nós ensaiávamos 8 horas por dia e depois ainda gastávamos mais 2 horas em decisões e em vestuário e o que é que vamos dizer a estes pavilhões nas entrevistas e o que é que vamos não sei o que mais, por isso aquilo era mais do que um full-time job, porque depois no mínimo ainda saíamos à noite juntos e não sei o que mais, por isso aquilo era um casamento, era um reality show, estavas a viver aquilo o tempo inteiro. Mesmo quando estavas nos copos, estavas de repente, se surgisse uma coisa qualquer, tu dizias, ai, parai, e que tal se não sei o quê? Por isso, eu acho que não existe, depois, ao mesmo tempo, essa coisa de trabalhar demasiado. Tu nunca queres fazer, acho eu, música que fique para todo sempre, tu nunca queres fazer a melhor banda do país, tu nunca queres fazer nada, tu queres é fazer. O que acontece é, conforme começas a fazer, tu parece que aquilo não há... continuas e mais um passo e mais uma coisa e mais... Não há um teto. Não há, e ainda bem, porque quer dizer qual é o teto possível? Quando em 1980 nós sentíamos que não havia nada, que tudo, qualquer coisinha saía-nos do pelo, nós tínhamos de aprender sobre masterização. Nós tínhamos de fazer, depois se calhar pedir para alguém executar as roupas que pensávamos, as decorações de palco, o não sei o quê, ou seja, tu deixas de ser músico, tu passas a ser um art director também, e és isto, e és fashion designer, e és tudo e mais alguma coisa, porque és obrigado. Nessa altura, tu sentias isso em todas as áreas de intervenção artística, ou seja, tu saías à noite e depois encontravas o Edgar Pera, encontravas o, sei lá, o Reninho também, o malta que andava, uns mais ligados à música, outros mais ligados ao cinema, que estavam a tirar cinema. Depois encontravas a malta do teatro, encontravas a malta do balé, e a malta da roupa, e não sei o quê. E todos se deparavam com os mesmos problemas. O problema não era intrínseco aos músicos. Os músicos tinham, se calhar, depois tinham uma coisa que era, tinham de se deslocar. E deparavam-se com coisas que os outros não se deparavam, não é? Quer dizer, género. Percebiam que não havia autoestradas, percebiam que, não, que ir tocar dentro do nosso país, que não é assim tão grande, se fosses a Vila Real, Trás-os-Montes, demoravas 3 dias para fazer, numa epopeia de ir tocar e voltar, era quase 3 dias. Por isso, tu percebias depois mais essa coisa, mas era comum a todos a falta de estrutura, de infraestrutura, para nós fazermos aquilo que queríamos fazer. E essas infraestruturas iam sendo criadas quase... Era quase como... Eu calculo que os gajos que construíram a ponte sobre o Tejo devem saber isso, mas os gajos são engenheiros e depois outros são trolhas, não interessa. Mas é aquela coisa, tu metes os pilares e depois começas a meter placas para aquela porcaria ir avançando, mas do outro lado também, não sei o quê, e depois aquilo encontra-se num sítio qualquer e fica feito. Eu nunca fiz uma ponte, se calhar fiz outras pontes, não é? Mas nunca construí uma ponte, ainda bem, porque ela ia cair. Mas acho que era isso, acho que acabávamos todos por ter que fazer muito mais do que a música per se. Eles estavam a criar a música pop... Como ela é hoje em dia, sim, tipo, todos os parâmetros da música pop, todas as coisas que tu possas pensar, eu acho que nós se calhar sentiríamos, possivelmente em Espanha sentiu-se o mesmo, possivelmente em Itália sentiu-se o mesmo, nos países que não, onde não havia uma grande indústria pop, é assim, de certeza, em 1980, nos Estados Unidos ou em Inglaterra, tu já não sentias isso. Os músicos em si que começavam, tinham de trabalhar árduo, mas não é a mesma coisa, depois havia uma indústria, toda uma indústria, que percebia como é que a coisa se funcionava, que podia a qualquer momento intervencionar e alicerçar aquela coisa e tornar aquilo maior. Nós cá estávamos todos a aprender, até as multinacionais em Portugal parecia que estavam a aprender, não é? E como é que eles fizeram? Nós fizemos umas maquetes, deram assim um tempo um bocadinho de assustar um bocadinho o people em geral da Polygram. Polygram é, pronto, é universal. Polygram era José Brito, com o presidente era o Mário. Rodrigo Marinho, com um entrevistado teu como nosso produtor, o António Pinho. E o Pinho era uma espécie de... Eu acho que todas as bandas deviam ter uma espécie de um outsider que lhes vai metendo um bocadinho de água na fervura aqui e ali, que os acalma, que os, quando te chamam nomes, te dizem, epá, olha, foi este gajo, tchau, vou fechar a porta e vocês amanhem-se. Acho que é importante. Noutros países, se calhar, aquela polémica tinha dado molho e não sei o quê. Isto é Portugal, somos todos uns corretos uns dos outros. Ao mesmo tempo, a polémica fez com que os heróis, de um dia para o outro, se tornassem um motivo de quase conversa nacional, não é? É, claro que é. Se pensares bem no assunto, e mesmo na altura nós interpretámos a coisa assim, ok. Isto pode não ser accurate, mas epá, mas vou lá. Eu imagino que assuste sair da garagem para ser assunto de café. Assusta, eu costumo dizer que aos 18 anos eu tornei-me uma das caras mais conhecidas de Portugal. E costumo sempre dizer que a minha mãe deve-me ter dado uma educação bastante boa que me fez ter de estrutura para achar assim, tipo, levar a coisa toda de uma forma nonchalante, não é? Tipo, ok, yeah. É engraçado, tu entras num restaurante, eu lembro na quarta-feira em que saí a 7, entrei num restaurante ali no... Eu não sei se é o Tás Cardoso, ali no princípio da Rua do Século, se é um que era ao lado, que já não existe. Não consigo situar o restaurante em si, mas é ali logo no princípio da Rua do Século. E entro, e estava toda a gente. Uns que eu conhecia, tipo a Manuinha Gonçalves, a Loja Branca, uma série de pessoas que eu até conhecia, toda a gente a falar, sabes, viste, leste o jornal, não sei o que mais. Pá, que bom, não é? Numa altura em que as pessoas comentavam as coisas que liam. Fico e gosto e curto esse nervosismo e não sei o quê. Eu, 2 dias antes de entrar em estúdio, perdi a voz. E pá, e quase certeza que foi nitidamente, foi nervos. Entrou tudo em pânico. Na altura gravava-se numa semana. Um álbum é uma semana. Na melhor das hipóteses. E para tudo, para gravar e misturar. Acho que fazem uns telefonemas. São Carlos, não sei o que, alguém fala de uma famosa injeção que os cantores da ópera levam, não sei o que é aquilo, esteroides mais de eucalipto, não sei o que. Levei a injeção, a voz voltou logo, assim, pau! Eu, ei, pá, que giro, então já posso sair à noite. Fui sair à noite e toda a gente me pedia se eu tinha pastilhas e óleos mentolípticos, que eu devia mandar um hálito. Devia-se notar o meu hálito para ir a 2 km de distância. Eu acho, por acaso, é engraçado, que depois o que eu gosto mesmo, é o palco. Mas eu no estúdio estou muito bem. Há músicos que te flipam com o estúdio. Nas boas razões e pelas más razões. Flipam a nível de que começam-se a apanhar com muitos gadgets. Tenho estas pistas todas para gravar, então vou gravar 7 guitarras, não sei o que mais. Nós gravávamos à uma, não é? Gravávamos todos juntos e depois cada um ia fazer os overdubs que era preciso. O primeiro álbum é gravado assim, o segundo já não é gravado assim, é gravado de outra forma, todos à uma, mas depois overdubs nunca mais acabam e tipo 3 meses de overdubs. Mas o primeiro álbum, nitidamente sente-se, até hoje em dia eu ouço o álbum pode ter os problemas que tiver a nível de som, não sei o quê, acho que sou completamente 1981, quase que posso meter o rótulo, não é? Mas que tem uma energia intrínseca que sente logo ali, sinto, não sei se sou eu que estive lá, mas voltando àquela coisa, eu estava muito bem em estudo, estou muito bem em estudo. Depois há um momento em que o celular começa a... Eu sempre fui assim. O celular começa a ficar muito raro feito, eu começo a ficar com... Eu não dava para alpinista e para não sei o quê. Começa a ficar com sono, começa a ficar com vontade de dormir e não sei o quê. Eu preciso de... Se querem que o ar que eu respiro seja raro feito, tem de ter música aos gritos. Aí eu já aguento. Mas de outra forma não fico... O primeiro álbum acaba por ser uma experiência linda. Acho que só mesmo de se calhar batido pelo amor, porque é aquela coisa de entrares para o estúdio para fazeres uma canção. Uma coisa muito mais gira. As músicas emblemáticas acabam por não estar em nenhum dos discos. Não, mas isso é uma escolha feita logo à partida, quando fazemos o amor, em que nós pensámos assim, nós temos nitidamente aqui dois caminhos na nossa carreira que não se vão nunca tocar. Vão fazer parte de um só caminho, mas são dois trilhos. E nitidamente nós queríamos que houvesse as obras de fundo, houvesse os álbuns nunca iriam conter os singles eram feitos de propósito, sempre em maxi, sempre em 12 polegadas, para ter o melhor som possível, porque basicamente fazíamos imensa confusão, pá, saímos todos à noite e todos dançávamos o Michael Jackson e não sei o que mais, e achávamos sempre, porque é que não há música portuguesa para curtirmos, para abanarmos o capacete? Porque é que não há? Buga lá fazermos nós música para abanar o capacete. E por isso, nitidamente, os singles são diatribos de autor. São nós dissemos assim, pá, nós queremos fazer músicas para Portugal inteiro dançar. E essas músicas tinham de ser em 12 polegadas para terem o melhor som possível, para poderem competir, para não, na mistura, depois não... Pá, os DJs diziam, pá, tu levavas o álbum, é pá, mas isso não tem som e não sei o quê. Pá, não estava para levar com esse número. É preciso ter uma grande frieza para fazer isto. É preciso uma grande frieza para lançar este single, que é do Caraças, e na verdade vamos lançá-lo fora deste disco. Sabes que depois a única coisa que nós tínhamos de combater era um bocado, mas e a editora muito rapidamente compreendeu isso. Nós dissemos assim, porque eles, quando nós fizemos o amor, o álbum a seguir, eles queriam que fosse um álbum cheio de amores, e nós dissemos não é assim que funciona. E eles, na boa... Este caminho em flor, cheio de sol, perfumado com o nosso amor. Quando a tua mão e a minha tocam doçuras, num calor eterno de te. ninguém nos obrigou a nada. O álbum Mãe é talvez o álbum mais esquisito. Eu mudo de forma de cantar, se fores ouvir os baixos têm 50 mil notas, aquilo é tudo, tudo muito... Nós fizemos, o exercício é, há uns anos atrás, o Manel Fúria decidiu fazer tocar, reunir uma banda que tocasse e convidou-me para eu disse, eu canto uma música, não canto mais. Banda tributo, mas só para fazer o Mãe. E tocava a primeira música, seguido da segunda, seguido da terceira, seguido da quarta, e depois virou o disco. Pai, foi super engraçado. E o mais engraçado até foi ver os músicos a dizerem: pá, mas o tipo Alexandre Cortez, o Samuel Palitos, eles a dizerem: partes de bateria de baixo tão esquisitas, meu, tão estranhas, complexas, não estavam a ouvir, possivelmente, o disco pela primeira vez com ouvidos de como é que isto foi feito? Maluqueira. Vamos ouvir 5 soldados do álbum Mãe. acho que aí nós já tínhamos enverdado naquela coisa. Ok, isto agora passa a ser mesmo álbuns maxis. Álbuns maxis. O Rapto é um EP, porque só nos apeteceu fazer 4 músicas. E porque nunca tínhamos feito, até tenho pena, nós na altura queríamos mesmo fazer naquele tamanho de 10 polegadas, mas o 10 polegadas não... Toda a gente se pôs contra o 10 polegadas, que era como 4 músicas de lanceira eram num 10 polegadas, não é? Mas pronto, não pode ser. Vamos então ouvir Só Gosti, é retirado do EP Rapto. Podia ser um 10 polegadas, mas a verdade é que acabou por ser só um single. Sentado no cais, ver ao longe o mar e a ponte sobre o Tejo. É tão bonito, é por causa de ti e deste meu desejo. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Vai o paquete. Será que Rui sentiu que a vida dele mudou muito por causa da fama que veio da música? Eu acho que tudo muda, tudo muda. Mudam coisas supérfluas e superficiais, como... Inclusive há coisas do género. Durante anos vestia o que me apetecia e depois há um momento e podia levar bocas na rua ou indiferença ou as pessoas dizerem não sei o quê, de repente és um artista e já toda a gente acha que podes perfeitamente fazer isso e apetece-te fogo, agora se calhar vou começar a andar de fato e gravata, que é para ver se esta porcaria muda, não é? Porque isto não pode ser. Eu acho que tudo muda. Tudo muda. Mesmo aquilo que tu não queres muda. E esta pausa para o dia seguinte, Macau, foi sobretudo para refletir. Eu acho que há, acima de tudo, uma pausa porque há também uma mudança de editora. Há uma mudança de editora, nós dizemos um Poligrama, agora se calhar vamos para a Valentim. O que eu acho também que há eu já tinha, se há uma coisa que sempre me fez confusão a mim, eu acho que os outros também se sentem um bocado disso, eu dou o exemplo, já dei este exemplo mais do que uma vez, quando estávamos a ver as últimas montagens da Brava Dança, do documentário do Jorge Pires e do Zé Pinheiro, eu lembro-me, estávamos a ver a ficha técnica e estavam umas imagens, nós ao vivo, debaixo da ficha técnica, e eu disse, isto é o Vox Manias, isto é a apresentação do álbum Macau, mas isto é a segunda noite. Estou a olhar para mim, isto é a segunda noite, como é que tu sabes que é a segunda noite? Nós tocámos duas noites de seguida. Como é que tu sabes que é a segunda noite? Eu disse, pá, vê lá na porcaria das bobinas que tu tens, vê lá se isto não é da segunda noite. Efetivamente é, estas imagens são da segunda noite. Como é que tu sabes que é da segunda noite? É pá, porque eu estou com uma cara de frete do caraças, meu. Porque eu sei que estou-me a olhar para mim, nem estava com cara de frete, mas estou com um corpo de frete. Há ali qualquer coisa, eu sei olhar para mim e sei que estou no segundo dia, no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa, a tocar as mesmas músicas. Pá, que sempre foi uma coisa que me fez uma confusão do caraças. Foi fazer mais do mesmo. E mesmo que sejam são só duas noites, não sei o quê, tu já te ressentes na segunda, já achas que, pá, eu já fiz isto ontem, bem, agora pode dar para fazermos de outra maneira, uma coisa qualquer. É uma coisa que vai, se tu pensares bem, vai contra a pop. É uma coisa, quando é bem feitinha, aquilo, pá, tu andas 2 anos, se for preciso, a tocar exatamente a mesma coisa e a dizer as mesmas coisas às pessoas, como se fossem completamente ali saídas da tua alma, não sei o quê, não sei o que mais, mas... É assim, há um momento em que isso bate-te como algo de errado. Quando estávamos a preparar talvez para gravar o Mãe, por isso já tínhamos feito o Amor já tinha explodido, tínhamos ido abrir para os Roxy Music, tínhamos ido a Paris, o primeiro disco tinha sido editado em França, a Face de repente estava a dizer que havia uma banda portuguesa que era a melhor banda da Europa continental, o Actuel dizia que nós éramos a melhor banda da Europa, acabou, blá blá blá blá blá, e tu fazes um videoclipe em película, todo giro nos Jerónimos e não sei o quê, não sei mais, tens o... Chegam à conclusão que é preciso inventar o disco platina, porque não dá para dar às pessoas disco de ouro, e depois disco de ouro, o segundo disco de ouro, e depois outro terceiro disco de ouro, não sei o que, não sei o que mais. E por isso tu começas a pensar, espera aí, então eu já fiz estas coisas todas e em Portugal o que é que dá para fazer mais do que isto? E começas assim, tipo, tens 19 anos e pensas assim, pá, eu estou lixado mesmo, não é? Estou completamente metido aqui num molho de brócolos, porque aqui só há duas saídas, ou é decadência, ou seja, já picaste e começas a vir para aí baixo, ou então, pior de decadência para mim, começas a fazer mais do mesmo. Começas a entrar em forma, começas a fazer mais do mesmo. Epá, e por isso, muito rapidamente, eu já várias vezes disse que era possível que os Heróis de Mate podiam ter acabado em 82 ou 83, podiam ter acabado e tinham deixado pouco legado, mas tinham deixado um legado, pronto, acabou. Epá, era aqui, olha, nós já fizemos o que tínhamos a fazer. Para nós, só que se calhar sentimos que ainda havia canções que queríamos fazer, ainda havia coisas que nós tínhamos de provar nós próprios que queríamos fazer e que podíamos fazer. Pá, era uma maluqueira, nós íamos tocar fora de Lisboa, e mesmo em Lisboa não havia 220 volts contínuos, tu às vezes a sensação que tinhas é que não fazias um concerto que fosse em que não houvesse um hiccup qualquer, não é? Um glitch. E não é que eu tenha qualquer coisa sobre, sou um gajo que gosta de eletrónica, logicamente não tenho nada contra o glitch, mas pá, queria sentir que havia uma hipótese remota de poder fazer uma coisa do princípio ao fim, pá, que era exatamente aquilo que nós tínhamos imaginado. E se calhar fomos-nos aguentando até sentirmos que tínhamos feito isso. Eu acho que antes do Macau, os sinais estavam lá todos. Nós tivemos quase para acabar. Por isso, em 84, a seguir ao rap, nós tivemos mesmo para acabar. E não acabamos porque, se calhar, porque dizemos, não, então vamos lá dar uma segunda tentativa a isto, uma segunda chance. E cada vez mais nos desmultiplicávamos em mais coisas que cada um de nós fazia. E dissemos, não, vamos dar um bocadinho mais de tempo aos heróis para ainda, se calhar, fazermos algumas coisas que achamos que não fizemos. Uma das coisas era, achávamos sempre que nunca tínhamos tocado o suficiente lá fora, e nós sempre que tocávamos era para audiências estrangeiras, nós nunca tocámos praticamente para os portugueses. É uma coisa que eu sempre ouço os outros músicos todos a dizer, ah, fui tocar no 10 de junho ao Canadá, fui tocar no 10 de junho não sei onde. Eu no 10 de junho nunca toquei em parte nenhuma do planeta, a não ser Portugal. Nós acabávamos sempre por ir, mesmo o último concerto, um dos últimos concertos dos heróis, se é que não é o último, é em Paris, na Bastilha, nas comemorações dos 50 anos da Bastilha, organizado, este sim, um fim de semana organizado por portugueses, mas a sala era só franceses. A sala, a ver-nos, era só franceses, não, era, não havia portugueses. Ao contrário do outro dia, que já não me queram os artistas, havia portugueses na sala. Na nossa noite, era só franceses. E aqui em 89 acabam por encerrar a carreira. Será que eles desistiram? Eu acho que não é desistir. Eu acho que não, eu não vejo a coisa como desistir. Eu acho que é inevitável. Eu acho que é... Teve o seu tempo, não é? Pois, eu acho que as coisas têm o seu tempo, porque às vezes há pessoas que vão... Ah, mas então... E já não existem. Há pessoas que me dizem, já não existem os heróis do Mário. Desde 1989, a senhora não está a prestar bem atenção a esta coisa. Nós na altura até fizemos assim, uma espécie de um déchiré de la peau, assim um bocadinho. Nós fizemos assim, temos um comunicado cá para fora a dizer que os heróis do mar entravam em sabatismo total, e foi o que nós fizemos. Nós fomos embora, cada um à sua vida. E thank you. pronto, assim chega ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Não há tempo para mais, estamos a chegar quase uma hora. Ainda há outro episódio com o Rui Pregal da Cunha, que é incrível. Eu posso dizer até para a semana, em vez de dizer até daqui a 15 dias. Não se esqueçam de nos seguir ao Brandos Costumes em www.brandoscostumes.pt. Avaliem o podcast com 5 estrelas no iTunes. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, é no www.brandoscostumes.pt. E até daqui a uma semana. Adoro dizer isto. Não se esqueçam de ser altamente, sempre. Mais de um ano este podcast tem. Obrigado a todos que ouvem e todos que ouviram durante este tempo. Ouçam os outros episódios, se não ouviram ainda. Vale a pena, fizeram bem começar por aqui. Mas daqui a uma semana vamos ter o resto da história do Rui Pregal da Cunha. E depois vamos ter outro episódio. Delícia, não é? Eu acho que é. Até para a semana.